Tem que saber jogar os dados entre danos. Vamos ver o resultado, manos. Pra cumprir os planos, tá ligado? Treino é treino, jogo é jogo. Eu jogo mais que o necessário. Um, dois. Escolho o melhor adversário. Sem hipótese, sem promessas e sem cair ao invés. Não vim pra ser banco de camisa 10. Sem subtrair, vem o resultado à mesa. Porém, ser mão francesa de alguém é o mesmo que refém. Lei de bairro, desde cedo eu não caio, não caio, não trago o que eu amo. Eu não traio, aposto fichas no rap. Meu futuro nas track. Ganho aposta cada vez que aperto o rec. Se blefar, vão sacar. Se brincar, vou sacar. Se perder, sempre vai ter um que vai ganhar. É o ciclo, cuidado. Jogo de dados, profissão, perigo. Sequência real, vem na mão do inimigo. No jogo, você nem sempre é o que é. A sorte está lançada, fé pra ficar de pé. A vida começou, o que é, o que é. Volta lá pra te cobrar, pra te cobrar. Volta lá. No jogo, você nem sempre é o que é. A sorte está lançada, fé pra ficar de pé. A vida começou, o que é, o que é. Volta lá pra te cobrar, pra te cobrar. Volta lá. AX para o L, mix para o álbum, 6 para os dados, um lance. A intenção é o primeiro do rank. Dançam pro diabo, demônios dançam pra mim. Deus não joga dados, mas o homem quis assim.